chama viva de paixão. No cenário pulsante de São João, cada lance de bandeirinha colorida desenha não apenas um padrão festivo, mas o esboço de uma trama de poder sutil. A fogueira, dominando o centro do arraial, não é mero ponto de calor, mas o epicentro de uma coreografia de olhares e intenções, guiada pela hashtag João e Maria. Em 24 de junho de 2025, a atmosfera ressoa com tambores e sanfonas, ecoando legados de resistência que remontam a ancestrais nordestinos. Porém, sob o véu da tradição, movimentam-se negociações veladas, alianças efêmeras sendo seladas a cada verso de xote e a cada garfada de pamonha. O aroma de canjica doce e rapadura, ao se espalhar pelas fogueiras, funciona como isca para encontros estratégicos, arquitetados para maximizar conexões emocionais. Nesse tabuleiro festivo, a sedução se torna método, e o sorriso trocado entre forrozeiros, instrumento de aproximação imperceptível. Tradições e pegadas de poder. No meio do estopim junino, as quadrilhas e causos sussurram lições de domínio cultural, onde cada passo coreografado exerce influência sobre o público, movendo olhares e corações. Quadrilha como metáfora de alianças e posições de força. Fogueiras que simbolizam purificação e oportunidades ocultas. Comidas típicas como iscas para estratégias de aproximação. Balões e bandeirinhas como técnicas discretas de distração. Enquanto um mestre de cerimônia traduz cada gesto em tática, o jogo de sedução se aprofunda, ampliando as possibilidades de alianças efêmeras e acordos silenciosos. Encerramento e reflexões. Quando a última sanfona se cala, permanecem as brasas incandescentes da memória coletiva, evidenciando que cada gesto e cada suspiro ao redor do fogo foram vetores de um plano invisível. A noite revelou que, além dos trajes xadrez e chapéus de palha, há interesses ocultos movendo peças no tabuleiro humano. O apagar das chamas não extingue as pegadas de uma manipulação afetiva, pois cada quadrilhista que se retirou carrega consigo lições de poder que ecoarão nos dias subsequentes. É nesse rastro que a hashtag João Maria encontra seu valor máximo, operar abaixo do limiar da percepção comum. A partilha da pamonha e do milho verde, aparentemente gestos de solidariedade rural, desenham uma teia de alianças sensoriais, fortalecendo vínculos que servirão a objetivos não explicitados. Todo aroma e textura se convertem em tokens de influência, calibrados para gerar lealdades instantâneas. Mesmo após o último Yoshi, minha flor, persiste a certeza de que a festa junina transcende celebração e se metamorfoseia em mecanismo de articulação social. Cada olhar trocado no recinto, cada sorriso ofertado com moderação, compõe capítulos de um manual tácito de dominação cultural. João e Maria, agora figuras simbólicas, ressignificam a tradição ao atuarem como marionetistas sutis, moldando emoções e alianças. O feriado deixa de ser apenas celebração e se converte em palestra disfarçada, na qual a chave para o sucesso relacional é decifrar os códigos do jogo festivo. Este artigo editorial visa iluminar as sutilezas culturais da festa junina, expondo estratégias implícitas em rituais de convivência e paixão, e convidando o público a enxergar além do óbvio.